Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, gente! Alô, Brasil! Opa! Tô chegando a partir de agora para toda a nossa rede, para mais de 100 emissoras, Brasil, Portugal, Paraguai, o programa Carlos Pitt, música, bate-papo, lançamento, conversa, abraços para você, música nova, música velhinha também, né? É a música sertaneja em destaque para você, com a presença, claro, dos melhores artistas da música sertaneja. Já já tem Carla Ribeiro, já já tem a Miroca, tem você comigo. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que você faz para participar aqui do nosso programa via SMS. Se você pode mandar a sua mensagem pra gente por e-mail, tá bom? Via Twitter, Facebook, tudo. Então se prepara aí, daqui a pouquinho eu falo pra você. Agora, pra começar, bora que bora, moçada. Sem muito papo, muita música sertaneja, Carlos Pitt, cada enxadá numa minhoca, meu povo. Em rede, programa Carlos Pitt. Cada enxadá numa minhoca, cada cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou um louco de sorte, cauerada. Eu já nasci cocô virado, sempre fui interessante. Um cara muito ajeitado, amigo e melhor amante. No meu tempero tem malícia, mulher de mim não guarda mágoa. Eu dou uma onça com carícia, dou até nó e pingo d'água. Sobro na área é golaço, faço gol mesmo de bico. Se me olha cai nos braços, é da rubaco tico-tico. Sempre ligado no perigo, olho pra mão, visto depois. Atrás do anel vem o marido, um homem prevenido vale por dois. Cada enxada uma minhoca, cada catada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou louco de sorte, cauerana. Cada enxadá numa minhoca, é Carlos Pitt. Quem não tem cão, caça com gato, parceiro. Aí, meu Deus. Sou do Juan namorador. O meu negócio é a conquista. Dizem que sou bajulador. Eu tive é dom de um artista. Minhas namoradas duram pouco, mas não larga no meu pé. Nosso amor é mais gostoso depois que vira ex-mulher. Sobro na área é golaço, faço o mesmo de pico. Se me olha cai nos braços, é da puta pro tico-tico. Sempre ligado no perigo, olho pra mão, piso depois. Atrás anel vem o marido, parceiro. Então conta como é que é. Um homem prevenido vale por dois. Tamo junto. Cada enxadado uma minhoca, cada carnado um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Em uma pista não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou louco de sorte com a mulherada. Cada enxada numa minhoca, cada catada um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Em uma pista não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, de sorte camoeirada. Cê tá ligeiro, Roger. É, Roger, cada enxadada é uma minhoca. Seguindo aqui na sua rádio, obrigado pela sua audiência, tudo de bom a você que tá sempre ligado, curtindo, né? Legal. Quer mandar um SMS pra mim? Vamos lá, anota aí, você pode mandar o seu SMS, lembrando a você que o valor, o custo pra você mandar aqui apenas é o valor normal, né, de uma mensagem pra qualquer operadora pra todo o Brasil, o valor, o custo da operadora, ok? Somente isso, beleza? Então você pode mandar aqui pra gente através do nosso número que é 11 São Paulo 97115-7347. 011 São Paulo 97115-7347. Você pode mandar o seu SMS pra gente, a gente vai mandar um abraço pra você de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Por exemplo, quem tá mandando SMS aqui pra gente é a Gleide, ela é de Guarulhos, São Paulo, né? Obrigado, Gleide, pelo carinho, pela sua audiência, por você estar participando aqui, tá bom? Beijos, beijos pra Soraya de Iguatu. Deve ser Ceará também, né? Alô, pessoal do Ceará, alô, Iguatu, Soraya, beijo pra você e pras pitinetes, a Silene, Gerliane, Nair e Gleide Lucinha. Beijão pra vocês aí de Iguatu, né? Lembrando a você que manda o SMS, sempre quando for mandar, lembra-me, o nome da sua cidade e o estado que você está, porque o nosso programa vai para a rede em todo o Brasil, então é sempre bom você identificar isso na mensagem, tá bom? Por exemplo, a Ana Flávia, ela é de Marmelópolis, não falou o estado, mas deve ser Minas Gerais, né? Ana Flávia, beijo para você aqui, tá bom? Ela tá mandando para um monte de gente aqui, né? É um cesto de gente. Tudo gente boa lá de Marmelópolis. É o Juvino, que é os pais, a Maria Lúcia. Também para os irmãos Edivan e Lady Mara. Ainda tem mais aqui. Calma, a gente chega lá, né? Quem mais aqui, ó? O Euler, que é o sobrinho. Para a avó Maria Fernandes. Para os tios Neide, Alice, Fátima, Chiquinho, João e Tiãozinho. Pessoal do Rancho Mineiro. Aí sim, hein? Alô, pessoal do Rancho Mineiro, pra Cláudia, pra Ana Cláudia, quem mais aqui, ó, pro Silvio e pra você, Carlos Pitt, parabéns pelo programa, é maravilhoso, adoro muito, obrigado Ana Flávia, lindona, participe sempre, viu? A todos vocês de Marmelópolis, um forte abraço e obrigado pela audiência aí. Bora que bora, gente, vamos trazer música, já falei, ó, abraço aqui pra um monte de gente, né? Ah, lembrando que você também pode mandar via Twitter, @ Carlos Pitt, Facebook, programa Carlos Pitt, manda seu recado que a gente vai atender vocês aqui. Moça, é o sucesso de João Carreiro e Capataz no programa Carlos Pitt. Enviando sucesso com Carlos Pitt. Eu sou um caipira, não sei explicar o que estou sentindo, nunca fui de chorar. E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Eu vivo no mato, só sei trabalhar. Só lido com os bichos, não sei nem falar. O que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Ela é formada lá no exterior, tamanha beleza, parece uma flor. E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor, vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração, bagunçou a vida desse peão. Remoendo saudade, ruminando dor, vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração. E o que essa moça fez aqui? Bagunçou a vida desse peão. Programa Carlos Pitt. Ela é formada lá no exterior, tamanha beleza, parece uma flor. E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui?

as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? E o assunto ainda é a crise emocional do Gustavo Lima. Para quem não acompanhou, durante uma apresentação no interior de São Paulo na semana retrasada, Gustavo Lima disse à plateia que após 14 anos de carreira, aquele poderia ser um de seus últimos shows. Muita gente acreditou e a notícia realmente explodiu na internet e fofocas pipocaram por aí. Será que ele tá doente? Será que é um golpe de marketing? Semana passada aqui em São Paulo ele explicou, ele tem feito 240 apresentações anuais nos últimos 4 anos. Está cansado, estressado, sentindo falta do carinho dos pais, do convívio com os irmãos e ainda não se recuperou da morte da irmã Luciana, de 26 anos, em setembro do ano passado, né? O ídolo visitou a família, acalmou os ânimos, ouviu conselhos, considerou o amor do público e a família das 81 pessoas que trabalham com ele, olha quanta gente, né? E acabou se desculpando com seu público, né? Só que ele agora vai se cercar dos irmãos aqui pra frente nas viagens e até sua irmã Nilza vai passar a viajar com eles para fazer o famoso arroz com feijão e o franguinho na panela, né? Que ele tanto gosta. Pronto, já tá tudo certinho, tudo calminho. Os compromissos estão mantidos, inclusive a sua participação no quadro Dança dos Famosos do Faustão e na nova novela das 9 da Globo, Amor à Vida. Mas a notícia da semana foi o Cristiano Araújo, que vai ter que pagar só R$600 mil a seus ex-empresários. Os advogados do cantor argumentaram, sapatearam, espernearam, disseram que os ex-empresários abandonaram o cantor Cristiano Araújo, mas, claro, depois que ele fez sucesso, quiseram retomar o contrato antigo, mas que eles vão recorrer da decisão do juiz, sim. No início, Cristiano Araújo participava da dupla Cristiano e Gabriel. Quando eles se separaram e o Cristiano resolveu seguir solo, pediu na justiça a rescisão do contrato de exclusividade que ele tinha como dupla com os ex-empresários, né? Mas ele minimizou, na verdade, o valor da multa, que por contrato era de 7 milhões. O juiz, na época, deu ganho de causa a Cristiano, dizendo que o serviço dos empresários não estava sendo satisfatório. E até mesmo os shows era Cristiano quem fechava. Mas os empresários investiram na carreira e agora querem o dinheirinho de volta. Só R$600 mil, né? Eita, nós! Bom, gente, quero recomendar vocês para darem uma olhadinha no site do Carlos Pitty para acompanhar a carreira dele. Vocês já sabem, né? O endereço www.carlospitty.com. E no nosso site da TV, onde você escolhe o que quer ver, www.tvcp1.com. Dá uma olhadinha lá e vai se divertir. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Matando saudade. Matando saudade.

Brasilzão. A gente sentiu, né? E percebeu, exatamente, que assim, o povo gaúcho nos recebeu assim de braços abertos, escancarados, porque quando a nossa primeira música começou a tocar, a gente já sentiu algo diferente lá, assim, que, pô, que bacana, a gente vai, né, vai conseguir passo a passo, conseguir trilhar um caminho aqui, né? Eu acho assim que pro artista não é, de primeiro momento, não é o Brasil, né? É conquistar uma região difícil hoje em dia, né? A nível Brasil, porque depois tudo acontece, né? Você perde a força do trabalho da divulgação. Se você hoje, você tem que ter uma estrutura, assim, muito grande, multinacional, né, pra conseguir fazer um trabalho a nível Brasil. E o pessoal fala que o Brasil é um continente, né? Então, exatamente. É grande, muito grande. Já tô... tipo, fechando aqui, convidando de novo pra vocês voltar aqui pra gente. Me fala o lugar, né? Meu amigo. É. Aqui hoje nós estamos aqui no estúdio Atmosfera do Edinho, que é grande amigo, parceiro nosso. Esse, né? É o cara, né? Esse é o cara. Edinho, grande abraço, meu querido. E é um grande, parceiro meu nas minhas produções também. Verdade. Aliás, grandes nomes da música sertaneja gravam aqui, juntos, né? Nós fizemos junto o Bruno Marrone, fizemos Guilherme Santiago juntos. Fizemos juntos Laluno e Vinícius. Laluno e Vinícius, nós fizemos aqui também na Atmosfera. É, legal. Trabalho muito bacana. Então, Laluna, muito obrigado, quero agradecer obrigado, vocês aqui pela primeira vez. Graças a Vinícius, Deus é sempre bom. Você, viu? Prazer seu é meu. Trabalho também, a sua e carreira. É bom a gente se reencontrar e estão convidados para voltar sempre aqui no programa, Carlos Pires. Obrigado, obrigado a todos vocês. Toda a sua produção também que está aqui. Né, a galerinha que está aqui com a câmera na mão. Claro. Essa câmera, faz assim, aí. Obrigado a vocês, viu? E não é, viu? E palavra dessa, você sabe que na televisão aumenta 5 quilos, então não é que a gente esteja com baixo, viu? É. Eu até andei pesquisando os fatos. E eu achei que não. É. Eu me pesei depois, eu tava com o mesmo peso. Depois do programa. Foi um fato. Tá vendo, gente? Não acredito nessa história. Não, portanto, a gente. Né? Quem engorda é comida. A televisão não engorda. Vamos fechar cantando aqui? Vamos lá, vamos fazer um modão? Vamos fazer uma cantada junto aqui? Vamos lá. Obrigado, Laluna e Vinícius. Valeu, meu irmão. Vambora. Hoje vou voltar de madrugada. Eita, sei que ela vai brigar comigo. Ô, Guilherme Santiago. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Fala, moça! Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, quem faria, parceiras? Não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma vez, porque não acho certo o que eu faço. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Enviando sucesso. No ar aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitt. Olha, eu quero lembrar vocês que neste sábado eu estarei fazendo show em Guarulhos. Neste sábado, domingo, segunda e terça, eu serei o apresentador oficial da ICAS, na Feira Nacional de Cosméticos em São Paulo, né? Já é o segundo ano consecutivo que eu apresento. Passam por lá muita gente, mais de 100 mil pessoas nos 4 dias de feira. Tem gente de todo o Brasil e eu agradeço a ICAS por mais uma vez confiar no meu trabalho. Serei o apresentador nesses 4 dias de feira na Expo Center Norte, um grande centro de eventos em São Paulo. Então, pra você, que trabalha e atua na área de salão de beleza, aliás, um abraço a você que tá aí trabalhando de repente no salão de beleza e ouvindo a gente, né? Você que vai passar por São Paulo, participar dessa feira, vai estar lá me conhecendo junto à empresa ICAS, empresa de cosméticos, e eu estarei lá me apresentando para todo o pessoal que passar por lá nessa feira nacional. Bacana? No próximo final de semana estarei fazendo show em São Paulo, capital, no Sertanejão. Vai estar por lá o Fabrino, Eli Marques, Maratona, entre outros vários artistas de São Paulo, nesse grande evento sertanejo, tá bom? Mandando abraços aqui pro pessoal que tá com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ivone Faria, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ivone, obrigado pelo carinho, né? Pela amizade. Logo, logo tô chegando aí em Ribeirão Preto. Beijo pra você, pra sua mami, né? Seu filhão aí, toda a família. E que me acompanham sempre o meu programa, o programa Carlos Pitt. Muito bom, muito obrigado, né? Bora, mais abraços aqui, ó. Deixa eu mandar pra Rosilda Ourix. Ela é de Santa Catarina, né? Rosilda, ela está ouvindo a gente, deixa eu ver, aqui na cidade de Laguna, lá na Pescaria Brava. Quem brava que nada, é gente boa. Todo o pessoal catarinense é muito gente fina. Você de Santa Catarina também, um forte abraço, né? Pessoal que tá acompanhando aqui. Deixa eu mandar mais abraços aqui. Vai pro meu parceiro, amigão Mauro Zandoná. Ele é divulgador, empresário da cidade de Pato Branco. Alô, Mauro Zandoná. Parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre pra você aí, viu? Forte abraço, meu amigo. Um abraço também para Adriana Custódio. Ela é de Guarulhos, São Paulo. Tá com a gente aqui. O pessoal que ouve a gente também no programa Carlos Pitt. Quem tá ligado comigo é a... Deixa eu ver aqui. A Gleise, ela é de Curitiba. Ela é fã do Rick Renner. Já ouviu o Rick Renner aqui no programa, né, Gleise? E acompanha, divulga a gente também. Seja bem-vinda aqui à família Carlos Pitt, viu, Gleise? Pessoal de Curitiba, no Paraná. É isso aí. É só você mandar o seu recado pra gente via Facebook, Twitter. O nosso SMS é 011 São Paulo 971157347. 011 São Paulo 971157347. O valor é normal de uma mensagem de qualquer, do valor da sua operadora para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Twitter, arroba Carlos Pitt. O nosso e-mail é programa@carlospitt.com. Participe e acompanhe meu trabalho também no meu site carlospitt.com. A você que está aí acompanhando, forte abraço, mais música, mais sucesso. Agora tem Jorge Mateus, Pelo Amor de Deus. Toca aí, Carlinha. Do Carlos Pitt, enviando sucesso. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você e nós, livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, ter você, o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema. Eu quero ser lembrado.

É sucesso, a gente toca aqui, ó. Essa é uma das músicas mais procuradas, né? Músicas minhas mais baixadas, tanto no site, no blog, no palco MP3/Carlos Pitt, Carlos Pitt Oficial, pessoal que acompanha a gente no ForShared, enfim, em todos os lugares, no YouTube, procura lá Carlos Pitt, Água de Rio, Água de Rio, romântica, de coração partido, encharcado de açúcar, né? É isso aí, fechando mais um programa, Carlos Pitt, obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela amizade, pelo prazer de sua companhia, seja em toda a nossa rede, Brasil, Portugal e Paraguai. Obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem eu volto aqui, ó, na sua rádio. Obrigado, meu povo. Valeu, valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.